Amigo, estás desesperado, desanimado, já não sabe o que fazer. Amigo, todos te abandonaram e você está triste assim. É Jesus, o amigo que poderá te dar a mão. É Jesus, ele quer colocar agora a paz em teu coração. Amigo, Jesus Cristo te ama, e por isto mesmo se entregou naquela cruz, pra que hoje tivesse a vida em Deus. É Jesus, o amigo que poderá te dar a mão. É Jesus, ele quer colocar agora a paz em teu coração. É Jesus, o amigo que poderá te dar a mão. É Jesus, ele quer colocar agora a paz em teu coração. Ele quer colocar agora a paz.